Manuela é morta da na chifra. Se se chifra lá nas é pelida. Nos parava marim de latina. Mandou agora dengue está latida. Se se número fundo na capia. Ai já voluto tô sudo da mapa. Já me voluto de escudo que guardi. Quando a política vá no lugar de se. Raça da manigo usa lá finas e vedas e para. Na grata da tufa do obiata discurso meu manho. Lá sei se baquedo tericas o manho no nó. No badas agiras eu vim indra brenda na sada que vó. Ou sou negambanas ou sou negangela. No sono sabera sou nasci da chida no sono. Suri chamila gosto quando é dois Lamborghini da una. Vero Lamborghini se nota se china. O relógio café para não ver nenhuma. Segundo minuto, segundo não dá para na mana. Que vá bem na senza nos cova. Gagava de nuva, lebira per terra. Ma o adane estela com o meu telescópio. Yeah. Leve gol para gola, mentre corre no. Tanha chute la grama, mas peta no show. Vero justo sangue que é caro. Tenesse tudo, bro, bem ainda. Porque do teu ano logo yo. Modenga na benda, var lá na gubaba, ma vera gundenda, ma vera distrata, ma vera justanga, gu vindi guatana, ma bara guaranda, ma bara na vida, gastou me cangopa, varsa ba que lá dá na missa na vida, ba fagela, gaja vaterinda poga, l'amor ba ódio, e varsa nos opondo, ba viva resemba, zo tal objetivo, e te si telegamor, or mais uma estrada, no guadran da mostro, na foda andei foda, anda leva nas carigas, te goza estática, instabila, dando estongue in equilíbrio, go menu funabala, só na chedada, go menu só nabula, e sou sucesso, anda na tima oragala, yeah. Ogni cosa già vista, vorretta nel ladro per finta. Vorretta una stella cadente, vorretta pa' baga c'è neve senza una fatica. Vorretta a me stesso, in lo specchio lo stadio. E per un attimo addiva andai sempre più triste. Già bessa ta vita, ma pensa si riga. Gami dell'Italia, ne manca capisci, yeah. Leve col pago le mentre corre no. C'è ne asciutte lacrime, ma aspetta in un show. Dere giusto sangue che è caro, tenesse il voto. Proprio a niente perché